Bizarro no sax. Portal do Arrocha. Sucesso. Essa canção é linda. Assim. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar nos meus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De olhar, de conchinha e sem roupa e fazer um love com você. E um love com você. Eu já te superei, e certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, e certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Sucesso! Ítalo Franz. A voz que apaixona. Sou. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar nos seus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha e sem roupa e fazer um love com você. Um love com você. E eu já te superei, e certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recar. Já o sax.